comprovar a qualidade de segurado e a carência mínima de 12 contribuições. As 12 contribuições, para serem computadas como carência, devem ser pagas em dia, sem atraso, ou seja, dentro do período de qualidade de segurado, que em regra é de 12 meses. Para te auxiliar melhor, sugiro que procure um advogado especialista na área previdenciária. Espero ter ajudado. Caso queira enviar alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, o telefone é 31 98818 7469. Minuto Jurídico, o momento do direito, aqui na Rádio Educadora. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. O que já realizamos juntos em 2024 mostra que 2025 tem tudo para ser ainda mais próspero e cooperativo. E a gente conta com você para fazer acontecer. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Os principais fatos do dia. Tudo o que aconteceu na sua cidade, no Vale do Aço, Brasil e o mundo. Você se atualiza com Educadora Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo. Fechando o seu dia com informação precisa. Educadora, e a hora certa, 5 horas e 30 minutos. Confira aí, 5:30. Educadora Notícia no ar. Boa tarde. Oferecimento Sicredi. No Sicredi não é só sobre dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. Vamos destacar no programa de hoje. Restaurantes têm movimentação aumentada devido a encomendas de ceias de Natal. Rádio Educadora entrega kits de Natal em ação conjunta com o Sicredi e o Lactário Dom Elvécio. Ponte é interditada em Coronel Fabriciano. Produção de lixo aumenta cerca de 20% no fim de ano. Inaugurada a sede própria do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Timóteo. Deputado avalia 2024 como próspero para o Vale do Aço. Apresentação e produção, Marcos Pereira. Reportagens, Departamento de Jornalismo. Trabalhos técnicos, Ismar Ramos. Coordenação Administrativa, Joana Avelino. Direção, Padre José Wilker. Vamos agora trazer a temperatura para você. Nesse exato momento, em Coronel Fabriciano, os termômetros estão marcando 25 graus. Educadora, e a hora certa, 5 horas e 31 minutos. Confira aí, 5:31. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço, localizado no centro de Ipatinga, representa o setor da região e estima um crescimento em torno de 10% nas encomendas de ceias prontas ou parte do que vai ser consumido entre amanhã à noite e o almoço de Natal. A repórter Janete Araújo traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Marcos Pereira. Boa tarde, ouvintes. Marcos Pereira, o setor de restaurantes, de padarias, está realmente aquecido nestes últimos dias com as encomendas para ceias natalinas que vão acontecer amanhã ou no almoço do dia 25. Aviso Benedito Pacífico da Rocha, presidente do Sindiorb Vale do Aço. Segundo ele, os principais pedidos são principalmente dos assados. Essa época do ano, Natal e Ano Novo, é notado um movimento maior no ramo de restaurante, principalmente pelas encomendas, né? Para o dia 24, muitos restaurantes aí estão recebendo encomendas de ceia de Natal. A maioria pega ceia, pega alguns itens, tem outros que pegam a ceia completa. Mas a maioria pega, são itens separados, né? As famílias se reúnem, muitas ainda têm o hábito de fazer uma parte da comida em casa e compra aquilo que os restaurantes muitas vezes têm de melhor. Os itens mais procurados é naturalmente o Chester, o peru assado, pernil, algumas tortas, saladas também saem muito, né? Os itens que as pessoas não só consomem normalmente nessa época do ano, que é fruta desidratada, castanhas, nozes, também são muito procurados, né? Esses são um dos ingredientes, às vezes, principais das saladas e dos pratos de fim de ano. Bené, o Natal é uma data que movimenta o setor, além destes pedidos de ceias? É, como sabemos, o Natal normalmente é comemorado em família, né? Se reúne todos em torno de uma mesa na noite do dia 24 para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O comércio de bares e restaurantes, às vezes, fecha até mais cedo, no dia 24, porque sabe que as pessoas vão comemorar em família. No dia 25, tem alguns que nem abrem, né? Aproveita para dar folga para os funcionários, que também têm suas famílias, né? E vão se reunir com seus familiares. Em relação ao ano novo, como que é para o setor aqui no Vale do Aço? O dia 31, a virada de ano novo, ela é um pouco diferente do Natal. É a festa que, às vezes, as pessoas vão para clubes, reúne-se entre amigos, né? Faz um outro tipo de comemoração, às vezes mais alegre, mais festiva, e não tem muita preocupação, nem muita procura para comidas típicas. Embora muita gente também encomende nos restaurantes alguns pratos para a ceia de Ano Novo, e outros preferem mesmo é fazer em casa. Até churrasco é muito feito nessa época do ano, no dia 31. Na noite do Réveillon, é muito comum algumas pessoas fazerem churrasco, reunir os amigos e fazer um churrasco em casa mesmo. E outros vão para clubes, vão para ambientes mais coletivos. Portanto, Marcos Pereira, este foi Benedito Pacífico da Rocha, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e similares no Vale do Aço. É com você, Marcos Pereira, repórter Janete Araújo. Obrigado, Janete, pela sua primeira interação. Você retorna agora daqui a pouquinho. Educadora, aí a hora certa, 5 horas 35 minutos, confira aí, 5h35. Famílias assistidas pelo Lactário Dom Elvésio receberam na última semana kits natalinos na ação social anual da Rádio Educadora, em parceria com o Lactário e com o Sicredi. O repórter Matheus Luan vai trazer mais informações. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcos Pereira. Boa tarde, você ouvinte ligado no Educadora Notícia. 32 famílias assistidas pelo Lactário Dom Elvésio receberam um kit de Natal, leite e cesta básica na ação social promovida pela Rádio Educadora em parceria com o Lactário Dom Elvésio, o Sicredi e a Polícia Militar de Minas Gerais. Quem fala um pouco mais sobre esta ação é o diretor da Rádio Educadora, o padre José Wilke. A Rádio Educadora, então, parceria com o Sicredi, veio nesse final de ano. A gente percebe que é um tempo muito favorável para a gente ser solidário uns com os outros, é o ano inteiro, mas no final do ano a gente fica mais sensível. E com essa parceria a gente pôde proporcionar aqui no Lactário, a primeira obra social da cidade de Coronel Fabriciano, esta tarde de ação solidária, a gente oferecendo para essas famílias um gesto de caridade, solidariedade, e com isso também proporcionou à Rádio Educadora cumprir o seu papel também de social, que a Rádio Educadora também tem essa preocupação de ser uma ação solidária em comunhão com os nossos ouvintes. Nós estamos num momento muito delicado na cidade de Coronel Fabriciano. Depois dessa tomba d'água, a gente se sentiu ainda mais comprometido de fazer o bem, e com o apoio dos parceiros, a gente está podendo ser essa diferença na vida de todas as famílias e também dessas famílias que foram afetadas pelas chuvas. Vamos ouvir Fernanda Alst, do Sicredi. A gente olha muito para a comunidade, né? O quanto que a gente pode contribuir para o desenvolvimento das comunidades, para o desenvolvimento da cidade. E a gente acredita muito no trabalho que as associações fazem frente a isso no município, né? Então, para nós, poder estar participando em parceria com a Rádio Educadora, em parceria aqui com o Lactário, que estamos conhecendo hoje, é cumprindo com a nossa missão, né? O Sicredi é uma instituição financeira, com fins lucrativos, né, porque a gente distribui isso para os sócios, e essa participação de resultado, mas nós também temos o nosso pinheiro social, então, que é poder estar apoiando a comunidade. Então, parte dos nossos resultados vai para essas ações, né, para essas entidades. E qual é a importância de realizar uma ação como essa logo após um momento tão difícil que é o que vem passando, Coronel Fabriciano, após essas enchentes aí dos últimos dias? Já era um projeto que já estava previsto, mas acontecendo o que aconteceu essa semana, a gente vê o quão importante é poder estar dando assistência para essas famílias, né, para essas crianças, dar uma condição de vida melhor. Então, isso é o nosso, a nossa obrigação enquanto instituição financeira e desenvolvendo o município, é poder dar um pouco mais de condição para essas famílias, é poder estar apoiando eles no Natal, que é uma data tão importante de celebração, e poder ter uns dias mais dignos. Vamos ouvir a presidente do Lactário, Dom Elvésio, Elza Albeni. Há 33 anos, voluntariado, e o Lactário fez agora, dia 14 de dezembro, 60 anos de prestação de serviço. É uma associação de proteção à maternidade e infância de Coronel Fabriciano. É um trabalho que faz com que a gente olhe o próximo com mais amor, dedicação. E hoje nós estamos aqui encerrando o ano de 2024 com um presente muito agraciado pela Rádio Educadora, o Sicredi, a Polícia Militar de Coronel Fabriciano, em nome do Tenente Coronel Fabrício, celebrando, né, o encerramento do ano com as nossas famílias. São 32 crianças de 0 a 1 ano e 4 meses que a gente atende com leite em pó, fórmula e também. E o leite também in natura. E são todos produtos doados pela comunidade. E é um trabalho que a gente recebe a ajuda da comunidade para estar servindo a comunidade. A nossa fonte de renda são as doações vindas da comunidade. Acabamos de ouvir Padre José Wilker, diretor da Rádio Educadora, Fernanda Oste, do Sicredi, e a presidente do Lactário, Dom Elvésio, Elza Albeni, repórter Matheus Luan. Matheus, fique de prontidão, fique por aí, porque eu chamo você daqui a pouco. Educadora e a hora certa, 5 horas 40 minutos, confira aí, 5:40. Na manhã de hoje, uma ponte localizada na Avenida Rubens Siqueira Maia, ligando o centro de Coronel Fabriciano ao bairro Santa Terezinha e que passa sobre o Ribeirão Caladão, foi interditada. Depois da forte chuva que caiu no município na última terça-feira, o local vem apresentando uma grande erosão e está ameaçado de cair. Agora eu chamo a repórter Bruna Lage. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvinte. A Kátia Aparecida Gomes, que mora ao lado da ponte, no bairro Santa Terezinha, relatou que, além da passagem, alguns munícipes enfrentam problemas com a estrutura de suas residências. Aqui é o seguinte, a gente tinha a descida aqui, porque as nossas casas são embaixo. E a gente mora aqui há 56 anos, a gente já foi acometida por várias enchentes, mas nunca destruiu nossa estrada. Os carros a gente descia aqui, porque não temos como descer pela beira da rua. E nisso, a Copasa fez um gabião do outro lado, né, do ribeirão aqui. E aí, no dia dessa chuva, eles tiraram também um pouco de pedra que estava de cá. O rio veio com muita velocidade, estava batendo no gabião do lado de lá e jogando para o lado do nosso quintal. Então destruiu toda a nossa descida, você está vendo aqui agora, né, que está tudo rachado, não tem como subir de forma nenhuma. Aqui os muros da casa desceu toda, o caminhão aqui do meu primo está embaixo, que é dele trabalhar, não tem como subir. Graças a Deus, assim, que no momento a gente conseguiu, né, quando estava descendo, subir ainda alguns carros que estão aqui na beira da rua, correndo risco, né, de bater, já bater aqui no carro do meu genro. Então a gente já entrou em contato, o Dr. Marcos mandou, né, Defesa Civil, porque a ponte está realmente assim por baixo, toda sem estrutura nenhuma, que já levou toda a terra, e muito perigoso, né? Às vezes pode estar passando um momento muito peso e acabar de ceder, descer tudo. Aí já mandou a Defesa Civil, né, que você pode ver que interditou aqui, que a gente tinha interditado um pedaço, interditou, e hoje interditou ali, estão passando lá, mas a gente não tem a descida, mas graças a Deus estamos com vida e saúde. A nossa preocupação é continuar a chuva muito forte, E essa árvore aqui continua descendo, né, porque ela está bem aqui na beirinha, você pode ver aí, ó, tudo rachado. Por baixo aí está tudo oco, aí o perigo que a gente está das chuvas continuar, porque o doutor Marcos, né, já teve, já falou que vai reconstruir, mas a gente sabe que vem muita chuva ainda, né? Então, assim, até essas chuvas passarem, a gente está meio preocupado de continuar descendo aqui o barranco nosso e chegar até derrubar essa árvore, que se essa árvore cair, vai acabar derrubando as casas da gente também. Você ouviu Kátia Aparecida Gomes, moradora do bairro Santa Terezinha. Em nota, a Prefeitura de Coronel Fabriciano informou que a ponte sobre o Ribeirão Caladão, localizada na Avenida Rubens Siqueira Maia, no sentido do bairro Santa Terezinha, foi totalmente interditada devido à queda de um barranco na cabeceira, que causou uma grande erosão e comprometeu tanto a estrutura da ponte quanto o asfalto. O local está devidamente sinalizado e o trânsito foi desviado para a rua paralela nos dois sentidos, já que parte da Avenida Sanitária também está interditada em razão da queda do gabião às margens do Ribeirão. Agentes de trânsito da Prefeitura estão no local garantindo a segurança da área. De acordo com a Gerência de Trânsito e Mobilidade Urbana, serão instaladas defensas de concreto para garantir a proibição total do acesso ao local. A Prefeitura pede a atenção dos moradores e informa que não há previsão para a liberação da ponte. Repórter Bruna Lage. Obrigado, querida repórter Bruna Lage. A Bruna retorna depois do intervalo trazendo a sua segunda matéria. Educadora, e a hora certa, 5 horas 44 minutos, confira aí, 5h44. Vamos para um breve intervalo e já estou de volta. Você se atualiza com Educadora Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo. Suas manhãs jamais serão as mesmas. A alegria e alto astral, com Matheus Cabral. De 8 às 9 horas, de segunda a sexta. Música, informação, entretenimento, prestação de serviços. Muita diversão com a sua participação. Matheus Cabral, comanda o Bom Dia Vale do Aço. Rádio Educadora, credibilidade é a nossa marca. Natal é tempo de olhar ao redor e perceber o quanto somos abençoados. É tempo de redescobrir que amor sempre encontra morada em cada um de nós. É o tempo de reunir a família, abraçar os amigos, de revistar cada alegria que nos iluminou. O Natal renova nossas esperanças repletas de desafios, conquistas e aprendizado. É também o tempo de renovar sonhos, de traçar novas metas e levar adiante as lições que a vida nos ensina. Desejo a todos um Natal cheio de luz, alegria e de momentos especiais ao lado de quem você ama. Ao mesmo tempo, quero expressar minha gratidão pelo apoio e pela confiança de sempre. Que o próximo ano seja repleto de saúde, paz e realizações. O ano novo é também um convite para recomeçar. Que 2025 traga mais oportunidades, prosperidade e principalmente união entre todos. E que Deus nos dê forças, coragem e esperança para que possamos viver com intensidade cada instante que Ele nos reservou. Um grande abraço do seu amigo, deputado estadual Celinho do Centrocel. Não é só um seguro de vida, é estar ao seu lado nos momentos que mais importam. É tornar mais simples os momentos difíceis. É oferecer proteções para uso em vida. É ter proteções personalizadas de acordo com o seu perfil e ainda contar com assistências e benefícios. E tudo isso com opções por menos de R$10 por mês. Faça um seguro de vida no app ou na agência e conte com a gente. Sicredi, é ter com quem contar. Fechando o seu dia com informação precisa. Rádio Educadora, credibilidade é a nossa marca. Educadora, e a hora certa, 5 horas 47 minutos, confira aí, 5h47, estamos de volta com o Educadora Notícia, edição desta segunda-feira. Já falamos aqui sobre o aumento em cerca de 20% na quantidade de lixo gerado no final de ano com a proximidade das festas natalinas e ano novo. São resíduos variados que vão desde embalagens, móveis, eletrodomésticos velhos, brinquedos e até sobras de comida. Tudo jogado fora em excesso e muitas vezes descartado de forma errada. Vamos acionar novamente a repórter Janete Araújo. Com você, Janete. Boa tarde novamente, Marcos Pereira, estou de volta. Marcos Pereira, conversei com a Patrícia Faria, coordenadora do Ecoponto de Ipatinga, e ela fala sobre os malefícios que este aumento de lixo no final de ano provocam no meio ambiente. Com certeza, né, no final do ano, né, o consumo tende a aumentar. Especialmente, no final do ano tem pagamento 13º, que reflete diretamente, né, no aumento de consumo e também reflete na geração de lixo. Né? Infelizmente, né, grande parte desses resíduos ainda não é reciclada e acaba indo para os aterros sanitários ou descartada de forma inadequada e causando impactos ambientais significativos. Por isso, né, iniciativas como a do Ecoponto, iniciativas da gente fazer a nossa triagem em casa e levar para aquela associação de catadores, né, nas cidades onde que ainda não tem a coleta seletiva, especialmente nessa época do ano, é uma oportunidade, né, para a gente, nós, darmos um destino correto aos materiais recicláveis. Né, reduzindo assim o desperdício e promovendo a sustentabilidade. E além disso, né, o final do ano também é um momento de reflexão. Então nós podemos repensar os nossos hábitos de consumo, escolher produtos com menos embalagens, reutilizar os itens sempre que possível, é claro, separar os recicláveis, né, na hora que for descartar o lixo, separarmos, né? E assim nós vamos estar contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável, tanto agora quanto no futuro. E pequenas atitudes fazem uma grande diferença, então que possamos assim ficarmos atentos, né? Nessa época agora, do final do ano, lógico, todos os dias precisamos está fazendo esse processo aí de reciclagem, mas agora, como tem esse aumento, aí a gente ajudar no dia a dia. Quais são os benefícios, Patrícia, da reciclagem de dar uma correta destinação ao lixo que produzimos no final do ano? Ao evitarmos o descarte irregular de materiais, nós também reduzimos o risco de poluição dos rios, solos e áreas verdes, protegendo, assim, né, a nossa biodiversidade local. Na questão dos recursos hídricos, por exemplo, quando nós fazemos o descarte inadequado de resíduos, como plásticos e metais, pode contaminar os lençóis freáticos e os cursos de água. Uma informação importante, quando a gente descarta, por exemplo, o remédio vencido ou outro remédio que poderia ser doado, ele contamina até 1 quilo, né, 150 mil litros de água. Então, é muito importante, né, quando a gente faz esse trabalho do Ecoponto, a gente ajuda em vários conceitos a questão do meio ambiente. Portanto, Marcos Pereira, esta foi a coordenadora do Ecoponto em Ipatinga, Patrícia Faria. É com você, Marcos Pereira. Repórter Janete Araújo. Obrigado, Janete. A Janete que agora vai descansar e retorna amanhã, na terça-feira. Educadora, e a hora certa, 5 horas 52 minutos, confira aí, 5h52. Foi inaugurada na última quinta-feira a nova sede do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, em Timóteo. De volta o repórter Matheus Luan. De volta, Marcos Pereira. Foi entregue na última semana a sede própria do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar no bairro Cruzeirinho, em Timóteo. Vamos ouvir o comandante-geral da corporação, o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho. É um orgulho para nós muito grande estar aqui hoje, porque isso representa é uma estrutura de ponta para receber os militares aqui da nossa fração de Timóteo, com maior conforto, uma maior tranquilidade, uma maior acomodação, além de ter anexo aqui um centro de treinamento que vai ser referência, com certeza, não só para o Vale do Aço, mas para toda Minas Gerais, no que diz respeito ao treinamento específico em combate a incêndio, em socorro, em composições férreas. Então, para nós é um motivo de orgulho aqui nessa nova unidade. A prefeitura foi extremamente parceira ao longo desses últimos 3-4 anos, buscando toda a parceria, toda a capacitação, toda a qualificação e o empenho para que hoje, aqui nesse momento, nesse local, possamos estar comemorando. Então, a prefeitura foi parceira, ela correspondeu a todas as expectativas, ela cumpriu com todos os seus compromissos, né? Falava com o prefeito Douglas, o quanto importante que ele fez os compromissos e cumpriu os compromissos. Então, a prefeitura foi fundamental. Sem a vontade da prefeitura, com certeza hoje a gente não estaríamos aqui. E, obviamente, com os parceiros, juntos com a prefeitura e com o Corpo de Bombeiros. Bom, a ideia é que a gente tenha mais alguns instrumentos, né? Como futuramente uma piscina, dependendo de um projeto, de uma estrutura, umas torres de treinamento, mas em especial a piscina acho que seria mais importante, já está no radar, eu acho que vai ser um instrumento importante, não só para treinamento e capacitação, mas também para projetos sociais para Timóteo e região. A gente, como comandante geral do Corpo de Bombeiros, temos orgulho dessa instituição, desses militares masculinos e femininos que aqui trabalham, mas principalmente para poder ofertar à comunidade, à sociedade de Timóteo, um serviço de qualidade. Isso que é mais importante, esse é o nosso orgulho, servir o amigo certo nas horas incertas. O prefeito de Timóteo, Douglas Wilkes, falou sobre o sentimento de entregar este prédio e também em como este prédio foi escolhido por meio de votação pela população de Timóteo. Um sentimento de muita alegria, um sentimento de paz, né, principalmente no sentido da gente estar entregando um equipamento que vai dar tranquilidade para a sociedade. Nossa cidade tem uma grande empresa na área industrial, tem outras empresas importantes também do mesmo segmento, tem um comércio que é um comércio que precisa de ter segurança para trabalhar e uma grande área verde. Então esse equipamento ele vai dar tranquilidade para a sociedade de forma geral. Aqui nesse espaço vão funcionar o Corpo de Bombeiros, teremos também o espaço dedicado ao SAMU e posteriormente a Defesa Civil Municipal. Essa integração vai garantir para a sociedade uma resposta rápida quando tiver uma necessidade ou então até mesmo um espaço adequado para poder fazer o trabalho de prevenção. Uma das atividades que a nossa gestão implementou foi a questão, né, de consulta à sociedade através para identificar as prioridades através da internet. E esse foi o equipamento que foi identificado como uma prioridade, a sociedade votou, foi um dos primeiros, né, colocados dentro da pesquisa que a gente fez e hoje, né, a gente está entregando depois de um trabalho da nossa equipe técnica que viabilizou o projeto, o recurso, os parceiros, ou seja, né, a sociedade escolheu, a nossa administração fez. Acabamos de ouvir o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, e o prefeito de Timóteo, Douglas Wilkes. Obrigado, Matheus Luan. Matheus, que também agora vai para casa, vai descansar depois de um dia buscando matérias, informações, e retorna amanhã. Educador aí, a hora certa, 5 horas 56 minutos, confira aí, 5:56. A mobilidade urbana do Vale do Aço foi uma das áreas que recebeu atenção por parte do poder público em 2024. E para o ano que vem, a destinação de verbas e esforços deve ser mantida. De volta à repórter Bruna Lage. Marcos, o deputado estadual Celinho Sintrocel faz um balanço do seu trabalho em prol da mobilidade no Vale do Aço. Nós estamos com uma expectativa muito boa. O Vale do Aço tem tido e recebido entregas importantes e pautas estruturantes na região. Eu estive reunido com o superintendente do DENIT, o lote 8A e 8B da BR-381 já vai todo o segmento muito acelerado. O superintendente diz para nós que deve agora assinar o contrato do lote 8B. O contrato do lote 8A já está assinado, já está com ordem de serviço. Em janeiro do ano que vem, assinar a ordem de serviço do lote 8B. Nós estamos também vendo também já previsto para assinar em janeiro o contrato da concessão da duplicação da BR-381 de Caeté até Governador Valadares. E outra obra importante que nós conversamos com o DENIT, está sendo entregue esse viaduto.

O seu início de noite será daquele modelo. Só modão apaixonado pra você curtir. Os grandes clássicos sertanejos de volta no seu rádio. A partir das 6h15 da noite. Educadora Raiz. Aqui, você já sabe, credibilidade é a nossa marca. Se a gente é capaz de espalhar a alegria. Aqui é o Padre José Wilker, diretor da Rádio Educadora. Na oportunidade da proximidade do Natal do Senhor Jesus, quero agradecer a todos do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, a equipe e todos vocês que ajudaram a gente a viver bem esse ano de 2024. Estamos nos aproximando do Natal do Senhor Jesus, com o nascimento do Menino Deus, que possamos sentir renovar no coração de cada um de nós as bênçãos e as graças do céu. Aqui da Rádio Educadora, desejo a todos os ouvintes um Feliz Natal. Que Deus os abençoe e guarde. Fiquem com Deus. Uma boa companhia me faz sentir confortável, ainda mais durante a gravidez. Me ajuda a relaxar, descansar, melhora o caminho. É agradável, passa a segurança. Uma boa companhia é tudo isso e muito mais. A Univale adquiriu novos ônibus com dezenas de melhorias. Entre elas, um novo sistema de suspensão pneumática, maior estabilidade e mais conforto. Para ser a companhia que você precisa, do jeito que você merece. Univale, sua vida em boa companhia. A Rádio Educadora apresenta Momento de Reflexão com Dom Marco Aurélio Gubiotti. Irmão, estamos iniciando o nosso momento de reflexão. Estamos perto do Natal, de véspera. Vamos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então, fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Meu irmão, minha irmã, é muito bonita a narrativa dos capítulos 1 e 2 do Evangelho de São Lucas. Ele vai alternando, ele conta um pouquinho da preparação do nascimento de João Batista e um pouco sobre o nascimento de Jesus. Nessa alternância, a intenção de Lucas é mostrar para a gente, né, que o nascimento de Jesus, ele é o mais miraculoso e é a preparação para a vinda do Filho de Deus. E o nascimento, a gestação, a concepção, a gestação e o nascimento de João Batista, eles estão a serviço da chegada do Salvador, porque João Batista será o precursor do Messias, aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, aquele que vai ajudar as pessoas a prepararem os seus ouvidos e o seu coração para receber a boa notícia do Messias, a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que aquilo que foi previsto para Zacarias aconteceu. Ele ficou e permaneceu mudo até que tudo aquilo que o anjo lhe revelou acontecesse. E é interessante porque o anjo deu o nome do menino para Zacarias, mas ele estava mudo, né? E Isabel sabe o nome do menino, né? Mesmo não tendo podido conversar com o seu marido. E quando ela escolhe um nome que foge à tradição judaica, que era de dar para o primogênito o nome de um parente próximo ou do próprio pai, Zacarias acaba concordando com ela, porque essa é a vontade de Deus. João é um presente de Deus para toda a humanidade, não só para esse casal de idosos, porque ele nos mostrará o caminho para nos prepararmos para receber a palavra de Deus encarnada, o Verbo de Deus encarnado, o próprio Cristo. Que nós, nesse pouco tempo que nos resta, procuremos preparar nosso coração, nossa família, para a alegre celebração da chegada do Salvador, o Natal do Senhor Jesus. Por isso, supliquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa companhia me faz sentir confortável, ainda mais durante a gravidez. Me ajuda a relaxar, descansar, melhora o caminho. É agradável, passa a segurança. Uma boa companhia é tudo isso e muito mais. A Univale adquiriu novos ônibus com dezenas de melhorias. Entre elas, um novo sistema de suspensão pneumática, maior estabilidade e mais conforto. Para ser a companhia que você precisa, do jeito que você merece. Univale, sua vida em boa companhia. Educadora. Neste Natal, Papai Noel está acelerado com um presente para você. Que tal concorrer a uma moto zero quilômetro, 12 vales compras de R$1.000 e duas TVs de LED 42 polegadas? A Rádio Educadora, em parceria com a ACAP CDL de Ipatinga, vai presentear nossos ouvintes com cupons exclusivos para essa promoção. Basta passar aqui na recepção da rádio, fazer a sua doação para o Clube dos Amigos e retirar o seu cupom. Ah, e se você fez a doação da 13ª mensalidade, já garantiu o seu cupom. Basta passar por aqui e retirá-lo. O sorteio será no dia 27 de dezembro, então não perca tempo. Além de contribuir para a Rádio Educadora, você pode passar o ano novo com uma moto zero quilômetro. Corre pra cá e participe dessa promoção que vai acelerar as festas de fim de ano. Natal de luz, com muita paz, alegria e prêmios, você encontra aqui, ó, na Rádio Educadora. Você sabia? Quem usa a moto profissionalmente e depende desse veículo para sustento, deve ser prudente no trânsito e ter atenção redobrada, pois quem pilotar ou transportar passageiros sem capacete, andar de faróis apagados, carregar criança com menos de 7 anos ou empinar a moto, pode ter a carteira de motorista suspensa. Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado. É Natal, tempo de renascimento e reflexão em nossas vidas. A Rádio Educadora tem um recado para você. Olá, ouvinte, aqui é Matheus Luan. Te desejo um Natal repleto de luz e bênçãos e um ano novo cheio de luz e paz. Aqui é Janete Araújo, que passa para te desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de sonhos realizados e muita saúde. Ouvinte da Rádio Educadora, aqui é o Edmar Pereira. Passo para deixar o meu fraterno abraço de Natal e desejo um feliz ano novo. Olá, ouvinte. ouvinte, aqui é a Bruna Lage, passando para te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Aqui é o comunicador Marcos Pereira. Desejo a você, amigo ouvinte e educadora, um maravilhoso Natal e um 2025 cheio de conquistas. Aqui é Raíssa Gonçalves. Quero desejar a você, amigo ouvinte, um lindo Natal e um feliz 2025. Opa, sou Roberto Nogueira. Que o seu Natal seja cheio de paz e alegria e que o Ano Novo venha trazer bênçãos e muita luz para toda a sua família. São os votos dos profissionais da nossa querida emissora. E pode ter certeza, estamos prontos para escrever uma linda história. Vem aí a nova Rádio Educadora. Suas manhãs jamais serão as mesmas. A alegria e alto astral com Matheus Cabral. De 8 às 9 horas, de segunda a sexta. Música, informação, entretenimento, prestação de serviços. Muita diversão com a sua participação. Matheus Cabral comanda o Bom Dia Vale do Aço. Rádio Educadora, credibilidade é a nossa marca. Só modão apaixonado pra você curtir. Os grandes clássicos sertanejos de volta no seu rádio. Educadora Raiz. Aqui, você já sabe, credibilidade é a nossa marca. Educadora, aí a hora certa, 6 horas 14 minutos. Confira aí, 6 e 14. Boa noite! Quero desejar pra você uma noite abençoada de segunda-feira. A partir de agora, nós vamos viajar, vamos voltar no tempo. Você vai se emocionar. Por quê? As canções que a gente vai tocar aqui vão fazer você se lembrar daquele momento quando você era criança. Aquele momento quando você era adolescente. O momento do início da sua juventude. Tem canções que estão programadas aqui que vão fazer você chorar porque você vai lembrar da sua mãezinha. É, preparando aquela comida deliciosa no fogão a lenha, vai lembrar do papai cuidando das vacas lá no pasto. Meu Deus do céu, sinceramente, esse programa pega a gente, né? Ele pega no lado emocional. São duplas famosas dos anos 70, dos anos 80, cantores que venderam milhares de discos nos anos 90. E eu quero a sua participação através do nosso Zap Zap. Manda alô no 319-9771-4902. Manda alô. E pode pedir também uma música sertaneja raiz. Tem que ser uma música daquela sofrida, uma moda doída, que você ouve e dá logo vontade de abrir uma cervejinha, preparar aquela porção, aquela linguiçinha cebolada, fígado com jiló. E quem não gosta de tomar uma cachaçinha também? Tem gente que mantém uma garrafa de cachaça naquele cantinho lá do armário, né? Aí, quando você está um pouquinho estressado, você abre aquela garrafa de cachaça e toma dois dedos. É uma dose. E aí sim, você relaxa, sua noite fica mais gostosa. Vamos começar o programa hoje com essa música que eu me lembro no dia que eu fui tentar cantar essa música. Eu chorei, não teve jeito, eu fiquei até engasgado. Chitãozinho e Chororó. Viola e a sanfona que eu tocar.

este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça, solidão da rua, morto de saudade sua. César e Paulinho, morro de saudade sua. Educadora, aí a hora certa, 6 horas 30 minutos. Confira aí, 6 e meia, o intervalo chama e eu já volto. Educadora. Suas manhãs jamais serão as mesmas. A alegria e alto astral com Matheus Cabral. De 8 às 9 horas, de segunda a sexta. Música, informação, entretenimento, prestação de serviços. Muita diversão com a sua participação. Matheus Cabral, comanda o Bom Dia Vale do Aço. Rádio Educadora, credibilidade é a nossa marca. Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael, goleiro do São Paulo e da Seleção Brasileira. Minha função é evitar gols, mas você pode marcar um golaço. Faça um curso técnico na Colminas e tenha uma virada na sua carreira. São mais de 10 opções de cursos para você já sair preparado para o mercado de trabalho. E tem mais, matriculando esse mês, você ganha 30% de desconto em todo o curso. Acesse colminas.com.br e comece hoje a sua jornada. Colminas, o seu futuro começa aqui. Colminas, 3842-2555. Seu sonho começa aqui. No Natal, a magia das luzes está por toda parte. Mas cuidado, instalações elétricas mal feitas podem acabar com a sua festa. Por isso, evite fios desencapados ou emendados. Só use produtos com selo do Inmetro. E ao sair de casa, desligue o pisca-pisca para evitar incêndios. Natal feliz é Natal sem acidente. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Meu direito, nossos direitos. A responsabilidade social e o cuidado com o ser humano. Nas palavras da doutora Angélica Bastos. O artigo 11 da Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpa tenha sido provada de acordo com a lei. Em um julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Também afirma que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um crime perante o direito nacional ou internacional. E também não poderá ser imposta uma pena mais forte ou maior do que aquela que no momento da prática era aplicada para um crime como aquele. Isso significa que nós temos leis específicas, como o Código Penal, como a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Drogas e várias outras legislações que já vão definir atividades e práticas que são consideradas crimes, contravenções, infrações do nosso ordenamento jurídico. Então, a pessoa só poderá ser condenada por aquilo que já era considerado crime no momento em que ela praticou aquela conduta contrária ao que nós entendemos como algo bom, algo positivo na nossa sociedade. Só modão apaixonado para você curtir. Os grandes clássicos sertanejos de volta no seu rádio. Educadora Raiz. Aqui, você já sabe, credibilidade é a nossa marca. Educadora, e a hora certa, 6 horas 34 minutos. Confira aí, 6h34. Estou separando aqui mais algumas folhas. Nessas folhas tem diversos nomes e a gente sempre abraçando aqui os nossos ouvintes. Maildes dos Anjos, do bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, está ouvindo a gente. Onofra Maria, do Mangueiras, em Fabriciano. E a Sueli Maria, do Aparecida do Norte, em Fabriciano. Beijinhos na bochecha, a gente toca para vocês. Daniel! Thank you.

deve compreender que o nosso amor chegou ao fim, eu não quero mais sofrer. De você só quero perdão, se a causa eu merecer. Aquela fotografia que eu peguei com você, hoje mesmo será entregue, nunca mais quero te ver. Sem você eu estou mais feliz. Casa Pobre, esse é um clássico, né? Aquela música que na roda de viola não tem jeito, o pessoal acaba tocando e cantando essa. Educadora, aí a hora certa, 6 horas 44 minutos. Confira aí, 6 e 44. Onde é que você está agora? Você está, nesse momento, descansando? Já chegou em casa, está deitado? Você já fechou os olhinhos, está aí? Só pensando, né? O que você vai aprontar no Natal? O que você vai fazer? Ou você ainda está no trabalho? Tem gente que está no comércio ainda. O comércio hoje vai até às 20 horas. As lojas, principalmente aqui de Coronel Fabriciano, né, já chegaram aí ao acordo que o funcionamento vai ser até às 20. Estão abrindo às 9 da manhã e fechando às 8 da noite. Então corre para comprar o seu presente e é bom, já cobra lá na loja. Se o rádio não estiver ligado na educadora, já chama o gerente e fala assim aqui, ó, coloca o som da educadora aqui na loja. Fala isso. É legal, bacana isso, né? Você chegar na loja, perceber se tem um rádio ali, se estiver tocando sua música, você pergunta o gerente, por que vocês não colocam na rádio educadora? Deixa aí de som ambiente, é melhor. Vamos espalhar coisa boa por aí através do som da rádio educadora. Intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Educadora. Alegria, oração e o carisma do Padre José Wilker você encontra diariamente no Clube da Manhã, o momento mais abençoado do seu dia. Espiritualidade e catequese, unindo nossos ouvintes e os queridos associados do Clube dos Amigos. Vem comigo para uma manhã cheia de bênção e de alegria com Jesus e com Maria. Clube da Manhã, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Ninguém gosta de ficar doente, logo, ninguém deveria se drogar. A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como doenças. O usuário, no início, pode achar a droga inofensiva, mas em pouco tempo, aquilo que parecia confortante e prazeroso se tornará a sua pior inimiga. Depender de algo para se sentir bem ou feliz momentaneamente é ilusório e raso demais. Se drogar é adoecer. O tratamento para se livrar do vício é longo e doloroso. Não entre nessa. Diga não às drogas. Uma mensagem da Educadora. Dúvidas sobre seus direitos? Quer saber como proceder quando se sentir lesado? Está na dúvida se consulta ou não um advogado? Está no ar Minuto Jurídico, com a advogada Regiane Lima. Hoje vamos responder à dúvida da ouvinte Giovana. Ela nos pergunta se é possível receber salário maternidade ainda que a mãe tenha perdido o filho por aborto. Giovana, muito obrigado pela pergunta. O salário maternidade, ele é devido também para quem sofre um aborto, mas desde que esse aborto não seja criminoso. Também vale para as mamães que tiveram fetos natimortos e perderam seu filho no parto ou no útero da mãe. Espero ter ajudado. Caso queira enviar alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, o telefone é 31 988 18 7469. Minuto Jurídico, o momento do direito, aqui na Rádio Educadora. Você quer um programa de rádio completo? Uma tarde diferente? A Rádio Educadora manda pro ar. Programa A Tarde é Nossa! Música, alegria e diversão. Roberto Nogueira comanda vários quadros que vão deixar a sua tarde mais animada. De segunda a sexta, de 1 da tarde às 4, A Tarde é Nossa. Rádio Educadora, credibilidade é a nossa marca. Só modão apaixonado para você curtir. Os grandes clássicos sertanejos de volta no seu rádio. Educadora Raiz. Aqui, você já sabe, credibilidade é a nossa marca. Educadora, aí a hora certa, 6 horas 49 minutos. Confira aí, 6 e 49. Agradecendo a audiência da Norma Pires, do Centro de Fabriciano, Reni Soares, do Novo Tempo em Timóteo, e a Francisca de Alcântara, do Senhor Bonfim, Bela Vista de Minas. Que bacana!

ABC Variedades, assistência técnica e acessórios, especializada em tela quebrada, iPhone, smartphone, notebook, televisão, eletrônicos em geral. Buscamos e levamos em sua casa ou escritório. Cama box, colchão de mole e espuma, vários tamanhos e sob encomenda. Sofá, poltrona, cadeira e mesa plástico. Grande variedade de produtos de informática, eletrônicos, papelaria, pneus, utilidades, máquinas, ferramentas e muito mais. Faça já o seu pedido. Chama no zap 983161816. 983161816. Frete grátis para todo o Vale do Aço. Você está ouvindo a ZYL230, Rádio Educadora AM 1010, Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas. Uma emissora da Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso. Ouça educadoramg.com.br. Em breve, novo canal, nova frequência, uma nova história. Rádio Educadora. Credibilidade é a nossa marca. Atenção para o top de 5 segundos. Você ouve a voz do Brasil. Às 8 horas, voltaremos com nossa programação normal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia. Crescimento da economia e indústria brasileira. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez um balanço das principais ações do ano para impulsionar o país e gerar mais empregos. Programa de aceleração do crescimento e nova indústria Brasil foram algumas das ações citadas. Não há crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano, a indústria fez a diferença. E para 2025, a expectativa é de inflação mais baixa. O cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato no ano que vem e uma inflação menor. Você vai ouvir também. No Maranhão, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anuncia a abertura de sindicância para apurar queda da ponte que liga o estado a Tocantins. E garante recursos para a reconstrução da estrutura. Serão mais de 100 milhões de reais do governo federal. E mais, fique atento, golpistas estão imitando o site de apostas da Mega da Virada. A única página oficial é a Loterias Online. Mais detalhes no programa de hoje. Na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta. Entrevista. Balanço 2024. O Brasil deverá ter um 2025 com juros menores e inflação mais baixa, além da geração de mais empregos. É o que afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, o resultado será alcançado após a aprovação no Congresso de matérias econômicas importantes para o desenvolvimento do país, como a reforma tributária e também o ajuste fiscal. Alckmin também conversou com a gente mais cedo e falou ainda sobre o crescimento da indústria e como o acordo União Europeia-Mercosul pode beneficiar o exportador brasileiro. Vamos ouvir. Hoje a nossa entrevista é com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, Vamos começar falando então das aprovações do Congresso.